Sound Mix. Salve, salve, galera. Está começando o Sound Mix número 2 e o tema de hoje é cinema novamente. E hoje eu falarei sobre as músicas mais marcantes do cinema, volume 1. Então, sobe o som. Thank you. Thank you. isso aí, galera, e até o próximo Sound Mix.